E aí, meu vaqueiro Tarcísio, essa música sai hoje ou não sai? Rapaz, meu vaqueiro, hoje ela sai, viu? Se não, meu vaqueiro, vem. Bota um dozinho de cana aí pra nós, pra ver se nós espalha o sangue. Vixe Maria, velho. Aqui tá ali, vaqueiro. Pilililho da resenha. Vixe Maria. E aí, Pilililho, como é que tá? Homem, fala comigo hoje não, hoje eu tô com não. Vixe, o que foi, Pilililho? Eu não quero nem falar, dá vontade de chorar. Vixe Maria. Pilililho tá ruim. Oi, Pilililho. O senhor não tá acabado mesmo, viu? Chega aí, meu vaqueiro. Troca a ideia de você brigar. Tô louco de saudade, eu queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso perder. Precisando tanto ter o seu amor. Por que você não larga tudo e corre pra mim? Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Provar, nega, eu te quero e me